o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde. 2 horas de rock and roll, os clássicos do rock, pra você ficar completamente à vontade. Aliás, sábado é dia de curtir rock and roll também, não é mesmo, cara? Bom, e aí hoje, olha só, cara, nossa, tá bom demais. Pra vocês, na época, esse cara aqui foi considerado o sucessor do Jimi Hendrix, que eu discordei na época, mas muita gente falava, é um excelente guitarrista, mas eu discordo. É o Robin Trower. Não sei se você conhece, se não conhece, eu vou apresentar vocês ele já já. O Saxon, bom, isso aí muita gente já deve saber que banda que é essa, né? Saxon tá com um álbum novo também aí, tá pra lançar, a gente vai tocar aqui no Classic Rocks. O Slade, cara. O Slade é uma banda formada por o Hell's Angels. Hell's Angels era uma turma que se juntava que não gostava dos hips, descia porrada nos hips. E ficava em Rio em tudo quanto é shows, né, cara? Mas batia mesmo com vontade. É o Slade. E a última é o Nazareth. Nazareth todo mundo conhece, né? McFerry, com aquela voz rouca dele. Bom, se você não conhece, meu amigo, sinto muito por você, mas vou compensá-lo apresentando o Nazareth hoje. Legal? Vamos começar com o Robin Trower. Aí você tira suas próprias conclusões. Se o cara merece mesmo o título de substituto de Jimi Hendrix ou não. Robin Trower, The Playful Hearts. Vamos lá. It's a darkened train. It's a lifeless eye. No reason now to explain the long goodbye. Stepped into the spotlight. Believed in every part. The world could not fulfill. Playful hearts. It's an empty room, a forbidden place. The attitude to assume without a face. I'm lying down or falling. The breathing will not stop. Fulfill winter sky. He sits and stares into an unlit fire. Pages turn, not one line read. The scenes replay inside his head. Once a day was warm routine. She sowed the seed, her home so clean. She closed her eye, moments in the sun. Now she blames herself, shame for everyone. Don't look back, there's too much pain. When you weigh the loss before the gain, don't swim out on the torn dark sea. To drown in doubt and self-pity. Don't look back. Stored away and neatly filed. Mother first, then only child. Flowers fresh, stones of white. Sunshine days turns dull as night. Don't look back. There's too much pain. When you weigh the loss before the gain. Don't swim out on the torn dark sea. To drown in doubt and self-pity. Don't look back. endless life of smoke and fear. I dream the path no one else can claim. Not one face ever stained with tears, or blood that's spilled in someone else's name. Would not run, could not hide from the perfect waves. Only those who know the tides are not swept away. Turquoise sky over the streets of steel and concrete green. Colors that once could free the mind become so drab, or joy begins to drain away. Every hope, overwhelmed, now the perfect storm.

Robin Tower. É mais um que eu conheci também pela capa do disco. Uma capa muito louca, meio verde. Um verde abacate, ou então um cocô de bebê, aquele verde. Sabe como é que é? É, criança com dor de barriga. Nem sei porque que eu tô falando, ainda bem que não é horário de almoço. Se você estiver almoçando, sinto muito, meu amigo. Sinto muito ter estragado seu almoço. Mas a capa era meio esquisita, parecia um rabinho de elefante, sei lá o quê. Não dava pra ver direito. Mas aí eu peguei, ouvi, gostei e virei fã. Robin Tower, você ouviu I Can't Stand It. E ó, Man on the World, do álbum Twice Removed. Tem também Honor Insane, Song for Those Who Feel, olha só, The Journey, Don't Look Back, do álbum The Playful, e The Playful Heart, da Robin Tower, tá? Pra você que não conhece, tá aí esse excelente guitarrista, eu considero um dos melhores, tá? Mas daí a dizer que ele vai ser o novo Jimmy Hendrix, isso é brincadeira, acabou não sendo, né, cara? Falaram e acabou não sendo. Bom, gente, ó, daqui a pouquinho tem Saxon, tá? O Saxon, com os grandes sucessos do Saxon ao vivo, um set list ao vivo pra você. Tem Slade também ao vivo, do ano de 1972, tem uma história legal pra contar do lançamento desse álbum aí, que eu vou contar pra vocês depois. E Nazaré, Nazaré dos anos 70, todo mundo curtiu, porque era um rock sem ser heavy metal, um rock meio, bem das antigas assim mesmo, estilo rock and roll mesmo. Aliás, eu não sei pra que esse negócio de heavy metal, death metal, white metal, sei lá o que é mais metal no meio. Tá, rock and roll é rock and roll e não tem papo, tá ok? Daqui a pouquinho então a gente volta com o Saxon. Classic Rocks. Pois é, o Classic Rocks até as 4 da tarde, meu amigo. Pode aumentar o seu volume aí. Não sei se você tá ouvindo no seu celular, porque agora já pode, né, Maquim? Há muito tempo já tá podendo, já sabe disso. Pode estar ouvindo aí no seu computador, então no som da sua casa mesmo. Bom, do jeito que você estiver ouvindo aí, tá? Fica à vontade, aumenta o volume que vem o Saxon, cara, ao vivo. E a gente começa com Heavy Metal Thunder. Vamos lá. Classic Rocks. culture, I suppose. All right. Do everything that I do. Don't get me laughing, okay? But I can still see some people who still aren't singing. I'll tell you what, I'll tell you the words. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Okay? Here we go. Whoa! I like it. A little bit louder though, okay? Whoa! That's what I did. I grabbed my balls, all right? You gotta grab your balls when you do that. Okay, girls, grab the guy next to his balls when I do that bit, okay? Whoa! Somebody did it down there. Okay. Let's see who's been having sex today, shall we? This is never gonna make the film, you know. Oh, sorry. Whoa! Saddle load and watched her, steaming through the night. thank you very much. É, malandro, ao vivo. Rock and Roll Gypsy, Daniel Leader, Princess of the Night, também rolou também Wheels of Steel, que é a minha música predileta do Saxon, e também Motorcycle Man, que é demais, e Heavy Metal Thunder, Saxon ao vivo. A gente vai pro break rapidão e volta com Slade, cara, o álbum ao vivo de 1972. A gente volta. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, cara. Agora tem histórias aqui que eu não posso contar, cara. Censura não deixa. Não é mesmo? Mas esse álbum aí, ó, do Slade, Slade Alive, o famoso álbum vermelho que a galera falava também, é de 1972, cara. Eu tinha 17 anos quando saiu essa bagaça aí, cara. E naquela época, eu tava explicando aqui pro Marquinho, não era tão fácil como você conseguir música como hoje. Hoje você baixa na internet, alguns anos atrás você conseguia em tudo quanto é loja, você conseguia os sucessos que você queria. E pra, naquela época você conseguia, você tinha que ir no Rio, na Morgan, eu muito bem na Morgan Sound, lá em Copacabana, comprar disco importado. Não só que disco importado, meu amigo, na época era em dólar. E o dólar na época era 4 vezes mais que o cruzeiro. Na época era cruzeiro, tá, gente? Não fala, vai pensar que eu tô viajando na maionese, não. Não, mas deixa quieto. Então um cara, um amigo nosso que tinha grana, não precisa nem dizer, né? Comprou o disco e falou: gente, eu comprei o LP do Slade aí, vamos ouvir, vamos fazer uma festa pra ouvir. Gente de Deus, nem quanto como é que acabou essa festa. Nem quanto. Vocês vão ouvir o álbum, depois vocês vão chegar às conclusões certas. Tá ok? Ó, Slade Alive. Aliás, vai dar pra rolar também um outro um ao vivo de 78 dele aqui também. A gente começa com o Him Calling. Vamos lá. Howling more. aí pensando, vou ouvir isso aí semana passada. Você ouviu com Quiet Riot, cara. Que eles fizeram a versão dessa música do Slade. Aí eu tava explicando com o Marquinhos que o Slade, essa banda antes era Hells Angels. Hells Angels eram eles ficavam, davam porrada nos hippies, davam porrada nos negros. Eles eram contra isso tudo. Só seguiam as bandas que eles gostavam, ficavam ali perto do palco e desciam porrada mesmo. Não tinha essa conversa não. Com corrente, faca, até um show dos Stones que acabou morrendo um negro assassinado com uma facada. Aí o bicho pegou, acabaram com essa história. Mas antes eles foram Hells Angels, aí viraram roqueiros. Como eu não sei, né, cara? Mas, graças a Deus viraram, porque eu era fanzaço dos Slade. Bom, você ouviu a Mama You're Crazy Now, ao vivo, 78, o outro é do álbum de 72 que eu falei. Get Down, Get With It, eu tocava essa música na boate do CC, meu amigo, aqui diz você se quiser. Keep on Rocking, CC é uma boate aqui de Resende, pra você que é de fora, tá? Resende, Rio de Janeiro, nos anos 70. E eu tocava essa música aí. Oi? Angola, né? A galera de Angola aí que tá ligadinho também no Rio Sul. Aliás, né, cara? Depois a gente tem que ver mais ou menos onde o pessoal tá ouvindo a gente aqui pra não ser, né? Tá falando só de fora e tem no Brasil então, meu amigo, se a gente for falar, tem tudo que eu tenho estado aqui. Aí, ó, Santa Catarina, maravilha, tem Bahia, tem Rio Grande do Sul, Paraná, tem lá no Norte, tem Amazonas, Salvador, enfim, tudo quanto é campo. Graças a Deus a internet abrange tudo isso. Olha, voltando então, você ouviu Get Down, Get With It, Keep On Rocking, Know Who You Are, In Like a Shotgun e Hear Me Calling. Eu queria tocar desse álbum a versão da música de Steppenwolf, Born to Be Wild, mas não dá, tem 9 minutos a música e é muito doida no meio dela. Não precisa nem falar nada. Bom, a gente vai pro break e volto com o último set pra você com Nazaré. Não saia daí, rapidinho. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, gente. Chegamos então ao último set, né? Graças a Deus eu parei com esse negócio de bloco, cara. Senão eu ia acabar fazendo curso de odontologia aí. É, tô velho pra isso, cara. Não tá não. Bom, é o Luiz, como é que é o nome do cara? Luiz Gunning, tá aí, ó. Salvador, Bahia, alô, Bahia. Oh, meu Deus do céu. Terra de todos os santos. Maravilha. Verão o ano inteiro. Nossa, só faltou o rock and roll lá pra rock verão o ano inteiro. Que maravilha. Então, ouve lá direto. Então, isso que eu digo. Juntar rock com aquele clima da Bahia, meu amigo, o ano inteiro. Aí eu vou com a galera. Tem o César também, os dois Césars estão ligados. Tem o César do Rio de Janeiro, que eu tinha ouvindo, né? É o César lá do Rio de Janeiro, aquele alô. A galera do Rio também, que já tem uma turma ouvindo a gente também. Cara, não dá pra ficar citando aqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas um dia eu vou tirar aqui só pra gente. Tem como a gente saber aqui onde a gente tá sendo ouvido. E a gente vai mandar aquele alô especial. A gente vai pro último bloco então, cara. Nazaré. Eu sou fanzaço dessa banda. Inclusive tem os dois últimos álbuns, de 2011 e o de 2010. O The Big Dogs e o de 2011 é The News. Tudo com Z no final. Não sou eu que tô de frescura não, tá? As duas últimos álbuns do Nazaré. A gente começa então com This Flight Tonight, pra você viajar legal. No bom sentido, tá ok? Vamos lá. Classic Rocks. In the trailer, not the early one that you wish you found, not the northern one, the guns and the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that everywhere a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Come on out of ghetto in this heart of mine. Starlight, starlight, you got the loving that I like. Turn this crazy body round. Should I have got on this flight tonight?

Aliás, essa música aí, Head of the Dog, é um clássico até hoje, né, cara? Quando eu faço som em algum lugar, eu sempre ponho Head of the Dog. Aliás, a galera gostava só porque falava Son of a Bitch. É, nos anos 70, meu amigo, isso aí era uau! Não se falava isso. Assim como a música Hurricane, do Bob Dylan, que xinga o cara. Hurricane é a história daquele lutador, mas é uma história verídica mesmo. Naquele lutador, o Denzel Washington fez o papel dele no cinema. É o cara que armaram pra ele ser preso, ele ficou a vida quase inteira preso, com mais de 50 anos. E era pra ele ter sido campeão de boxe. Armaram pra ele direitinho. Uma sacanagem. E na música o Bob Dylan xinga todo mundo. A justiça americana e todo mundo que tem direito. Bom. Olha, você ouviu então aí, fechando com Head of the Dog, Miss Misery. Essa música Miss Misery do álbum do Head of the Dog é demais, cara. 1978, hein? Você tem uma ideia. Razamanaz, Bad Bad Boy, Woke Up This Morning, My Dog Was Dead. É, malandro. Eu acordei de manhã, meu cachorro tava morto. Muita loucura, né? Xangai de Xangai, rolou também aqui, ó. Turn On Your Receiver e This Right Tonight. Gente, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. Se você não conheceu alguma das bandas, espero que tenha gostado. Se não gostou, não tem problema, cara. Pelo menos você conheceu coisa nova. Isso aí já abriu seu pensamento, já abriu sua mente, tá? Como dizia Einstein, uma mente que sabe que uma nova ideia ou nova coisa nunca volta ao seu tamanho original. É, ué, isso aí é a frase do Einstein, cara. Albert Einstein. Não fui eu que inventei, não, hein, cara. Tá, eu sei que ele é maluco, mas nem tanto. Aliás, pessoas muito inteligentes antigamente eram chamadas de malucos, né? Hoje são gênios, são nerds, mas não são chamados de malucos. Bom, gente, eu não sei porque também eu tô falando isso, tá? Hein? Classic Rocks é cultura. Gente, é sabadão. Chega de papo, né? Sabadão. Aproveite bem o sabadão. Semana que vem tem mais. E como eu sempre digo, vou repetir. Se dirigir, não beba. Tá ok? Valeu. Classic Rocks.